Assumindo o comando aqui é o rap nacional. Relembrando as revoltas que das antigas é fatal. Antes era quilombo, hoje é periferia. Negro ex-escravo se tornaram a maioria. No berço da miséria foi fazendo história. Nas revoltas chibatada não foi fácil a trajetória. Revolta da vacina ou da chibata é punição. Maltrato, trabalho sem ser pago, má alimentação. Abandono, crueldade, exploração, humilhação. Morro da Providência, nossa primeira nação. Com humildade, honestidade, esse povo foi crescendo. E hoje é isso tudo que a burguesia está vendo. Mente deficiente que não sabe o que é progresso. Justiça e igualdade é tudo que eu peço. Sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião. Pois Deus ama todos sem mudar a cor do seu coração. É conclusão, condições subhumanas são proibição. Proibição, luto por libertação. Melhora de vida para toda a nossa população. Entre cantos e chibatadas inundando o coração. Nas figuras de grandes brasileiros, brancos e negros. Camadas diferentes na sociedade. Somos guerreiros. História com trajetórias, não esqueceremos. Globalização, história com trajetórias. Somos revolução, difusão de informação. Passado e futuro, somos abolição. Abolição, globalização, história com trajetória. Somos revolução, difusão de informação. Passado e futuro, somos abolição. Abolição, abolição, não estou bem entendido. Tiraram do navio negre e colocaram nos presídios. Sofrimento no navio, alimento, pão e água. Tratados, maltratados, essa é uma grande mágoa. Sua áurea, princesa Isabel, tá apagada. A escravidão ainda brilha, eu sinto a chibatada. Lembrei do capitão do mato, no mato morto um escravo, se rebelou, não aceitou. Guerreiro nata, morte não é uma falha. A vida é uma batalha, se nas quebradas tá difícil. Então se lembre da senzala. Tenho sangue de guerreiro, tenho cor de guerreiro. Diamante negro lapidado pelo navio negre. Histórias com trajetórias, confraria muitas glórias. Porões da senzala, cada passão a vitória. Sou poeta, fui escravo, mas não sou derrotado. Meu sangue é de zumbi, um bem hereditário. Que guerreiro não tem cor. Luta até o fim, do zumbi, dos palmares, é o chinês de Pequim. Sangue, sorrisos e glórias, derrotas também vitórias. Pacificadores, histórias com trajetórias. Histórias com trajetórias. Pacificadores, histórias com trajetórias. Globalização, história com trajetórias. Somos revolução, difusão de informação. Passado e futuro, somos abolição. Abolição, globalização, história com trajetórias. Somos revolução, difusão de informação. Passado e futuro, somos abolição. Abolição, história do Brasil em difusão. Ideologia em renascimento, somos evolução. Civilizações da favela em expansão. 500 anos de difamação, sofrimento, extermínio, devastação. Preso na mente de gente inocente que pior realidade, honestamente. Cultura trazida em navios negreiros. Magnata do tráfico só pensava no dinheiro. Reportou o negro no desespero com pesadelos. Passado e futuro julgam-se eternos. O muito desconhecido se tornou inferno. Escuridão desamparada, lugar cheio de mistério. Capitães do mato, capatazes safados, século 21. Hoje andam fardados, prendendo, abusando e maltratando. Temos que ser respeitados, de escravo a empregado. Trajetória embaraço, preso cercado com arame farpado. Vigiados, enjaulados, lebreus não são. Pois na vida toma rumos inesperados. Reféns do medo e do descaso. Abandono analfabeto, mendigo desamparado. Representa o movimento, opressões a todo momento. Vai vendo, porta-voz do gueto que apavora a tirania. Sou contra a miséria, mortalidade infantil, falta de moradia. Somos a geração dos panelas vazias, repressões, torturas. Buscamos a vida, buscamos a vida, buscamos a vida. Globalização, história com trajetória. Somos revolução, difusão de informação. Passado e futuro, somos abolição. Abolição, globalização, história com trajetória. Somos revolução, difusão de informação. Passado e futuro, somos abolição. Abolição,